os guerreiros, ou as guerreiras, ha, os guerreiros, ou as guerreiras, ha, os guerreiros, ou as guerreiras, ha, federais de Cristo chegou para somar, os guerreiros, ou as guerreiras, ha, os guerreiros, ou as guerreiras, ha, os guerreiros, ou as guerreiras, ha, federais de Cristo chegou para somar. Chegando pra somar, irmão, chegando pra somar, ladrão, não importa a circunstância, Jesus Cristo é a nossa razão, sem palavras, nem tudo é rosa, nem tudo é sofrimento, pros covardes eu lamento, pros guerreiros roubo, pras guerreiras ha, só Cristo pode nos salvar, nem tudo é droga, álcool e assassinato, os homicídios e suicidas não entrarão no reino de Deus, mas os corajosos e humildes de coração estarão com Cristo no paraíso, Deus quer homens e mulheres valentes guerreiras, que enfrenta a luta de forma firme e guerreira, é nóis. Federais de Cristo tá na área, Preto do Gueto tá na área, Tom MC tá na área, DJ Wallace tá na área, é nóis. F na agulha toca da MK. Os guerreiros, ou as guerreiras, ha, os guerreiros, ou as guerreiras, ha.